Alô, alô, você que está aí nos ouvindo, que está aí aguardando ansiosamente, aqui está começando mais um Você com Flor. Eu sou o Bem-te-vi, tema de hoje é o parto humanizado. Olha, eu sou a Flor e daqui a um minutinho a gente está começando com a tomada parto humanizado, com a convidada muito especial para nós aqui, né? Que daqui a pouco a gente vai começar a apresentá-la direitinho para vocês saberem. Tudo sobre parto humanizado. Já já. Rádio Lama, a gente tá aqui no Você com Flor, especial hoje sobre parto humanizado. Essa música que vocês ouviram, o nome dela é Nascer, e quem cantou ela foi Isadora Canto. Quem se interessa aí, quem não conhecia, uma música com a temática do nascimento do parto, que é o que a gente vai falar hoje. Vários tipos de parto, o que tem acontecido nas maternidades, nos lares, nas... em todo lugar onde nasce menino, onde nasce menina. É o tema da gente de hoje. Parto humanizado. Para conversar um pouquinho aqui com a gente sobre esse tema, A gente chamou uma amiga que já circula por aqui e que é membro do grupo de pesquisa e extensão Narrativas do Nascer, lá da UFPE. Ela está sacando um pouquinho sobre o tema e vai estar com a gente aqui hoje, Catarine Guerra. Seja bem-vinda aí, Cacá. Olá, Roda de Fogo, Engenho do Meio. Obrigado pelo convite. E vamos aqui compartilhar um pouco de conhecimento, trocar experiências sobre o parto, o nascimento e o amor que acontece, que transborda nesse momento, né? Muito bem, gostei da sua fala, né? O que você traz é, como amor, né? É, a gente misturando isso junto, a dor do parto, não existe dor com amor, não é isso? É uma passagem muito gostosa em nossas vidas, nós mulheres, né, aptas a ser mamães, não é isso? Então hoje a gente vai esclarecer o máximo que pudermos e tentar entender um pouquinho o que será o parto humanizado, certo, Cacá? Tá certo. Posso recomeçar com você? Vamos começar. Então vamos lá na primeira pergunta do dia. É, na sua concepção, o que vem a ser parto humanizado e qual a sua eficácia? Então, o parto humanizado vem crescendo aqui no Brasil como uma contrapartida à forma como as crianças vêm nascendo já há algumas décadas aqui no Brasil, né? Há uma crescente porcentagem do número de cesarianas acima do que é indicado pela Organização Mundial de Saúde, e é uma coisa que vem preocupando muitas pessoas, né? Então essa discussão sobre o parto humanizado vem trazer uma reflexão sobre como vem acontecendo o nascimento no Brasil. O que é que se entende sobre parto normal, sobre parto cesariano, sobre parto tradicional? E a discussão sobre o parto humanizado vem trazer o grande risco que várias mães e bebês estão correndo pela forma como vem acontecendo o nascimento aqui no Brasil. A Organização Mundial de Saúde estima que a quantidade de cesarianas que deve ocorrer é de 15% no total de partos que acontece no país. Mas isso é válido? Desculpe, é válido isso? Esses 15? É normal que se pede, no caso? É a estimativa que a Organização Mundial de Saúde faz dentro de uma pesquisa sobre quais são as indicações, quais são os riscos que mãe e bebê podem ter que os levariam a passar pelo procedimento médico cesariano. O que acontece? No Brasil, desde 2010 para cá, o índice de cesarianas tem sido de 52%. Ou seja, mais da metade dos partos no Brasil são de cesariana. E o que acontece? É cada vez mais comum a prática médica que se utiliza dessa forma, desse procedimento de parto. As pessoas tendem a acreditar de que a cesariana é a forma mais segura de nascer. Mas pesquisas médicas provadas cientificamente mostram que uma cesariana é 3 vezes mais arriscada para a mãe e para o bebê do que um parto normal. Então, a gente pensa, se a cesariana é mais arriscada para a mãe e para o bebê, por que é que ela vem sendo tão utilizada? Porque esse procedimento está sendo feito de forma tão abrangente aqui no Brasil. E aí, vários quesitos vão acontecer que esses quesitos se interligam e fazem com que esse número de cesarianas seja tão grande. A gente pode falar disso agora, ou se quiser a gente... Eu queria ressalvar uma coisa, é o seguinte, diante de tanta diversidade de partos, né, quando ou qual seria o mais eficaz no momento, no caso, uma mãe que não foi orientada a um parto cesariana ou um parto normal, ou seja, ela não foi orientada em base alguma, simplesmente ela chegou com dor e quer se livrar daquela dor, então para ela tanto faz uma cesárea ou um parto normal, então sei que existe treinamento para isso e saber o que foi feito, o que terá que ser feito naquele momento. Mas, diante disso aí, qual seria o mais eficaz, dentro do que você está falando, se a cesariana realmente for necessária? O parto humanizado não é uma campanha contra a cesariana. É uma campanha pelo respeito à mãe e ao bebê. A cesariana é um procedimento médico muito eficiente, muito respeitado e que deve ser utilizado quando a mamãe ou quando o bebê apresenta algum risco. Então, como é que a gente vai saber disso? A mãe vem fazendo pré-natal, vem sendo acompanhada, vem vendo a evolução do seu bebê, de como é que está acontecendo, o médico está acompanhando, a enfermeira está acompanhando essa mãe, e aí, em alguns casos, poucos casos, a mãe pode apresentar alguma causa que seja necessária nesses casos, uma intervenção mais invasiva, como que é a cesariana, que é um procedimento médico que precisa ser feito no hospital por um profissional de saúde, obstetra, que saiba fazer aquele procedimento. Por quê? É uma cirurgia, é um procedimento invasivo e que é muito perigoso para a mãe e para o bebê. Numa mãe que durante todo o pré-natal não apresentou nenhum risco, que vem sendo acompanhada pelo médico, vem sendo acompanhada pela enfermeira, não tem porquê passar por esse procedimento que é mais arriscado para ela e para o bebê. O parto normal é a melhor forma do bebê nascer e, além de ser um momento muito grandioso para a mãe. Deixa eu ver se eu entendi, então. O parto cesariano, ele é necessário em alguns casos, mas são muito menos casos do que o que vem ocorrendo. Ou seja, hoje você tem mais da metade dos partos sendo feito de cesariana e não teria necessidade de tanto. É isso? É, exatamente. Esse número de cesarianas, vamos esclarecer também. É muito comum que nos hospitais particulares esse número de cesarianas seja gigantesco. Por exemplo, aqui em Recife, os hospitais particulares que fazem parto, o índice de cesariana é mais de 90%. Ou seja, a maioria das mães que fazem parto em hospitais particulares de Recife vão passar por uma cesariana. Já nos hospitais públicos, apesar desse número de cesariana vir crescendo, é uma constante esse número crescer, principalmente em hospitais e escolas, como o Hospital das Clínicas, o número de parto normal ainda é muito grande. Mas o que acontece? O parto ser normal não quer dizer que o parto é humanizado, não quer dizer que o parto foi respeitoso com a mãe e com o bebê. Nos hospitais públicos, o que é muito comum ocorrer é uma outra intervenção que é prejudica tanto a mãe e é tão problemática quanto uma cesariana desnecessária, que é a episiotomia. O que é a episiotomia? A episiotomia é um corte que se faz na vagina da mulher. É uma incisão? É. que se faz na vagina da mulher para, vamos dizer assim, facilitar a passagem do bebê. Esse procedimento não é recomendável. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, condena a episiotomia. E nos hospitais públicos, ainda é muito comum que esse procedimento aconteça. Muitas mães que fazem um parto normal nos hospitais públicos sofrem com essa violência de serem cortadas, de terem suas barrigas empurradas, de não terem direito ao acompanhante e passarem por todo esse processo sozinhas. E isso é o que a gente chama também de violência obstétrica. O parto, a campanha pelo parto humanizado vem lutar contra a violência obstétrica. O que é a violência obstétrica? É o profissional de saúde, é a instituição que não respeita os direitos da mãe e o do bebê. Mas por que essa violência? Ela é necessária? E qual ponto? Até que ponto ela é necessária? Essa incisão? Sim, a episiotomia, ela não é necessária. Ela é condenada porque é um corte muito grande, que traz grandes riscos para a mãe de infecção, de dificuldade de cicatrização, faz com que a mulher demore muito para poder voltar a ter relações sexuais. Então é um trauma muito grande que pode trazer para a mãe. O que acontece? O trabalho de parto pode demorar 12 horas ou mais. E muitas vezes o profissional de saúde não está preparado e não está disposto e também não tem meios. A instituição não oferece meios para que ele espere por esse trabalho de parto. É um trabalho de parto muito grande, muito longo. E o que acontece? Ele vai tentar, de várias formas, acelerar esse trabalho de parto. No caso dos hospitais públicos, em que se utilizam que fazem procedimento da episiotomia, o que acontece? A dilatação da mulher ainda não é a dilatação necessária para que a criança nasça. Então, ele faz esse corte. Algumas vezes, alguns profissionais empurram a barriga da mulher, que também é condenadíssimo. Isso pode trazer danos irreparáveis para a criança e para a mãe, para que o parto seja mais rápido. Nos hospitais particulares, nos casos da cesariana, uma cesariana é muito mais rápido do que o parto normal. Um médico entra numa sala de cirurgia e em 15 ou 20 minutos ele faz uma cesariana. A mãe chega em trabalho de parto, se coloca um sorinho, aquele sorinho tem um hormônio sintético chamado ocitocina, que acelera as contrações da mãe e que já é provado que faz com que o bebê tenha dificuldade de conseguir oxigênio. E tudo isso para quê? Para que o trabalho de parto seja mais rápido, para que a criança nasça em menos tempo. Isso tudo porque os profissionais de saúde, as instituições, não estão preparadas ou não querem atender um parto respeitoso que espere o tempo da mulher e o tempo do bebê. É isso aí, a gente tá aqui na Rádio Lama 88.1 FM, no programa Você com Flor, conversando sobre parto, sobre formas de nascer e sobre, principalmente, o parto humanizado. Aqui com a presença de nossa amiga convidada, Cacá Catarine Guerra, que é membro do grupo Narrativas do Nascer. A gente vai fazer um intervalozinho com mais uma música, para depois voltar para nosso bate-papo. O nome dessa música que vocês estão começando a ouvir agora é Te Desejo Vida, de Flávia Venceslau. Te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo muito mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Olá, estamos de volta, né, com a nossa pauta aqui sobre parto humanizado com a Cacá. Então vamos lá, Cacá, voltar ao nosso tema, não é isso? Você tá bem? Tô bem, vamos continuar. Certo, né, só temos a agradecer. Como orientar o parto em gestantes com cardiopatia de alto risco? É um parto normal, uma cesariana? O que devemos fazer? Então, Flo, são muitos os mitos que são utilizados para quebrar a coragem da mãe e que são indicados como motivos para uma cesariana, mas que, na verdade, a medicina baseada em evidências, que é uma medicina relativamente nova, que vem trazendo uma discussão dos procedimentos médicos baseada em pesquisas científicas. Ou seja, eles estudam casos para terem certeza se aquele procedimento é o certo, é o melhor, é o adequado. Então, muitos mitos são inventados e são utilizados por médicos para justificar uma cesariana. Como, por exemplo, o cordão enrolado no pescoço do bebê. Ou porque o bebê é muito gordinho. Ou porque o bebê é muito magrinho. Ou porque a mãe é gordinha. Ou porque a mãe é muito magrinha e o quadril dela é muito pequenininho. Então, são vários os mitos que são utilizados para se criar a necessidade de uma cesariana. Quer dizer, então, Catarina, que nenhum desses motivos que tu citou, o do bebê estar enlaçado, o do bebê ser pequeno, ser grande, nenhum desses motivos por si só é motivo para se fazer cesárea? Nenhum desses motivos é motivo para cesariana. Certo. E no caso que o Flo perguntou, o da... casos de alto risco. Quais seriam os casos de alto risco? O Flo perguntou em relação à cardiopatia. Tem gente que fala de pressão alta. Quais seriam? Existem alguns casos que são as consideradas mães de alto risco. Que são as mães que têm pressão alta, diabetes, que já são taxadas como mãe de alto risco e que, por isso, muitas vezes, logo no início do pré-natal, já são levadas a uma cesariana. O que acontece? Essas mães não precisam passar por uma cesariana necessariamente. Uma mãe que tem diabetes, uma mãe que tem pressão alta, pode sim ter um parto normal, desde que esteja acompanhada. O médico obstetra, a enfermeira, o médico que estiver responsável por essa mãe, pode acompanhá-la durante todo o pré-natal, acompanhá-la durante o parto, e não necessariamente essa mãe vai precisar passar por uma cesariana. São vários os casos de mãe com pressão alta, com diabetes, que tiveram um parto normal, que o bebê nasceu ótimo, que a mãe ficou ótima. O que acontece? Dentro dessa discussão, existe também a temática do parto domiciliar planejado, que são mães que decidem, ao invés de ter o seu bebê no hospital, fazer o seu parto em casa. Esse parto em casa, no caso do parto domiciliar planejado, ele vai ser acompanhado por algum profissional de saúde que esteja preparado para acompanhar aquele parto e que vai ajudar a mãe a ter esse parto em casa. Mães com determinados fatores que são considerados de risco, como diabetes, pressão alta, é provável que não é indicado que ela tenha um parto domiciliar, porque ela vai precisar desse acompanhamento durante o parto e talvez ela precise de alguma intervenção médica. Em alguns casos, ela pode precisar de uma cesariana. Então, nesses casos, o melhor é que o parto seja hospitalar. Tá. Mas... Então, tem vários tipos de coisa aí. Tem você fazer o parto em casa, sendo normal, você fazer o parto no hospital normal e você fazer o parto no hospital sendo cesárea. Uhum. Aí, no caso, pelo que eu estou entendendo, então, isso aí vai depender do quadro na hora. Não tem nada que você possa dizer a princípio que não, obrigatoriamente vai ter que fazer cesárea, não. Isso mesmo. Eu não sou profissional de saúde. Eu só pesquiso sobre parto. Então, o profissional de saúde que estiver acompanhando a mãe é que vai ser a melhor pessoa para esclarecê-la e indicar qual vai ser a melhor forma que o bebê vai nascer, qual o melhor planejamento. Então, a mãe pode fazer todo o planejamento. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem pressão alta. Ela fez todo o planejamento para ter o parto domiciliar. Só que o que acontece? No dia antes do trabalho de parto, a pressão dela estava um pouquinho mais alterada. Então, a profissional de saúde, enfermeira obstétrica, que acompanhava ela, achou melhor que o parto fosse feito no hospital. Então, ela foi para o hospital, levou a piscininha dela, encheu a piscininha com água na sala, no hospital, ficou o tempo inteiro sendo monitorada, a sua pressão, seus batimentos cardíacos, os batimentos cardíacos do bebê, e ela teve um parto normal dentro de uma piscininha de água no hospital aqui em Recife. Então, Catarine, o grande nó está nessa questão do pré-natal, do acompanhamento, do profissional, da estrutura que você tem que ter. O grande nó, então, pelo que eu estou entendendo, está aí, né? Está de você ter um profissional de confiança que não vai lhe jogar para lhe obrigar a fazer uma cesárea, ou então soltar frases como, ah, na hora de... Que é uma coisa que muitas mulheres relatam, né? Na hora de fazer, você não gritou. Agora está gritando, que a gente tem esse relaxo, né? Às vezes as mulheres chegam na emergência, principalmente em hospitais públicos, e tem isso. Então, quer dizer que o nó está aí, está no... No preparo desse profissional de saúde, desse pré-natal, desse acompanhamento da mãe. Não só aí. É importante que o profissional de saúde que está sendo formado tenha essa formação sobre o parto, sobre o respeito à mãe e ao bebê. É importante que os profissionais de saúde que já atuam no parto também passem por essa formação de parto humanizado. E é importante também, e muito importante, que as mães estejam esclarecidas. É importante que a mulher saiba como é o parto, o que é que ela vai passar, quais são os procedimentos que ela quer e ela tem o direito de escolher. Isso que você falou de muitas mães que são agredidas nos hospitais. Isso de um médico falar, ah, na hora de fazer você não gritou. Isso também é uma forma de violência. A mãe precisa estar informada de que o parto é dela, o corpo é dela e o corpo dela está preparado para fazer aquele parto e o profissional só está lá para ajudá-la. E qualquer falta de respeito que ele tenha com ela nesse momento é uma violência. Então, Cacá, se essa violência existe, a gente sabe... Então, o que deve fazer uma mãe numa situação dessas? Porque existem N casos por aí afora sobre isso. Então, como ela deve reagir? Qual o direito? Qual a lei? Quem cobre isso aí? Que ajuda essa mãe? Porque muitas vezes ela está ali, sofrendo com dor para parir, não é isso? E encontra aí esses desafios pela frente, a dificuldade, é barreiras de todos os lados. Então, o que ela tem que fazer? E gritar para poder ser atendida. Então, são muitos os casos de violência obstétrica, né? 4 em cada 10 mulheres que pariram relatam violência no momento do parto. E o que acontece? Aqui no Brasil, não existe uma legislação específica para esse tipo de violência. Então, não existe uma forma de se punir violência obstétrica. Ainda existe uma campanha muito grande para que a violência obstétrica seja incluída na legislação brasileira. Então, muitos casos em que as mães sofreram violência nos hospitais, por parte dos profissionais de saúde, por parte da instituição, não chegam a público. Primeiro, muitas mães não têm informação sobre isso e nem percebem que estão sofrendo algum tipo de violência. A autoridade do médico é tão grande nesses espaços e elas têm tanta confiança nos procedimentos que eles indicam que ela não desconfia de que uma episiotomia é uma violência contra o corpo dela. ela não desconfia que uma cesariana desnecessária, que coloca em risco ela e o bebê, é uma violência contra ela. Ela não tem consciência também que um médico não pode amarrá-la na hora do parto, que um médico não pode empurrar a barriga dela e nem agredi-la verbalmente ou dizer frases irônicas. Tudo isso se encaixa no termo de violência obstétrica. Mas o que acontece? Por esse termo não existir na nossa legislação, quando a mãe procura a justiça para falar de alguma violência que ela sofreu nesse momento, essas violências vão ser enquadradas em outros tipos de violências que existem já na legislação, de danos morais, danos físicos, e não dentro de uma legislação específica de violência obstétrica, que é o que deveria haver. E muitas vezes esses médicos não são condenados, porque é muito difícil de você provar que sofreu uma violência obstétrica. No caso de uma episiotomia, em que a mulher leva o corte na vagina, é mais fácil, porque fica uma marca física que a mulher pode provar que passou por aquele processo. Mas no caso de uma mãe que sofre uma agressão verbal no momento do parto, de dizer, não grite, se você gritar eu vou deixar você sozinha aqui. Como é que essa mãe vai provar isso? Muitas vezes ela está sozinha na sala, com o médico, com os técnicos, com o enfermeiro, e aquela equipe não vai ser contra o médico. Dificilmente aquela equipe vai depor a favor daquela mãe. Então, como é que ela vai provar que sofreu aquele tipo de agressão? Por isso, a violência obstétrica ainda é muito difícil de identificar aqui no Brasil. E é por isso que as mães precisam estar esclarecidas, para que no momento do parto ela tenha a voz para poder dizer, eu quero meu acompanhante, eu não quero que você me corte, eu não quero que você me dê soro. Uma outra forma que é mais comum de conseguir punir o profissional de saúde é procurando os conselhos regionais de saúde. Muitas vezes o médico é mais, vamos dizer assim, sofre uma punição mais severa pelo conselho do que pela justiça. Às vezes ele é condenado pela justiça. E qual é a punição dele? É dar algumas cestas básicas, fazer algum serviço social. E pelo conselho, ele pode ter a carteirinha, a autorização dele de atuar cassada. Então é importante que as mães estejam esclarecidas, para que elas possam reivindicar os direitos delas. Isso é uma forma de se começar uma campanha contra a violência obstétrica. Pois bem, Cacá, gostei da sua palavra, gostei muito. Vamos voltar de novo a um intervalozinho com a musiquinha para relaxar, porque eu sei que isso aí deixa muita gente exaltado, não é isso? Tá bom, uma musiquinha só para relaxar e daqui a pouco a gente volta. Bye, bye. Sertão do Capitão Barbino, Sertão dos Cabas Valente, tá falando com ele. E dos Cabas Frouxos também, já não tô nessa. Sertão das Mulheres Bonitas, e dos Cabas Feios também. Lula, pronto, patrão. Monta na bestinha melada e risca. Vá ligeiro buscar essa marica parceira que Juvita já tá com dor de menino. Ah, menino. Quando eu já ia riscando, Capitão Barbino ainda deu a última instrução. Olha, Lula. Vou cuspir no chão, hein? Tu tem que cortar antes do cuspe secar. Foi a maior carreira que eu dei na minha vida. Aí a guia tava miada. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Uma cancela. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Outra cancela. Piriric, piriric, piriric, piriric. Epa, cancela. cela como o diabo nesse sertão. Piririque, piririque, piririque, piririque, um lajedo. Saímos fora. Piririque, piririque, piririque, piririque, piririque, piririque, piririque, piririque. Uma lagoa, lagoão. A saparia tava gritando. Bum, bum, bum, foi. Ah, menino, na velocidade que eu vinha, essa água deu uma freada tão danada na beirada dessa lagoa, minha cabeça foi junto com a dela. E o sapo gritou lá dentro da água. Oi, oi, oi, oi. Ele agora quase cai. Sabe que esse pano de sovaco vazio dessa égua, ela se jogou na água que parecia uma jangada cearense. Saindo fora. Piririque, piririque, piririque, piririque, piririque, piririque, piririque. Outra costelinha. Piririque, piririque, piririque, piririque. Um rancho. Rancho de pobre. Cachorro de pobre. Cachorro de pobre latino. Tá me estranhando, Cruvina. Era Cruvina mesmo, balançou o rabo. Não sei por que cachorro de pobre tem sempre nome de peixe. É Cruvina, Traíra, Piaba, Matrinchã, Baleia, Piranha. Ha! Maguinho, mas caçadorzinho como diabo. Cachorro de rico é gol. Não caça nada. Rabo grosso. Só vive dormindo. Não presta pra nada, só presta pra bufar. Agora o nome é bonito. É White, Light, Rex, Whisky. Cachorro de pobre é chimbica. Samarica! Qual que é aquelas horas no sertão, meu filho? Só responde se a gente der o prefixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja Deus louvado! Samarico, é Lula! Capitão Barbino mandou ver a senhora que Dona Juvita já tá com dor de menino. Essas horas, Lula, nesse tanto. Capitão Barbino cuspiu no chão. Tem que voltar antes do corpo secar. Peguei o carralete de Samarica que comia no monturo. Carral de parteira danado tá comendo no monturo. Não sei por quê. Botei a cela no lombo desse cavalo, acorchei a cia. Peguei a velha, joguei em rima com as calembicas pro tabana. Vamos embora, Samarica, que eu tô azeitado. Vamos fazer um negócio, Lula. Meu carralinho é magro, só é aguinha gorda. Eu vou na frente. Quer que é, Samarica? Pra gente não chegar hoje? Já viu o cavalo andar na frente de égua, Samarica? Vamos embora, que eu tô avexado. Piririco, tico, tico, piririco, tico, tico, piririco, tico, tico, nhêêêê. Piririco, tico, tico, piririco, tico, tico. Bum, foi, não foi? Bum, foi. Vai, vai, vai, vai, vai. Ele já voltou. Sai fora. Piririco, tico, tico, piririco, tico, tico, piririco, tico, tico, piririco, tico, tico. Saindo fora da peneira. Piriri, piriri, tchugu, tchugu, piriri, tchugu, tchugu, nhê. Piriri, tchugu, tchugu, piriri, tchugu, tchugu, piriri, tchugu, tchugu, nhê. Piriri, tchugu, tchugu, piriri, tchugu, tchugu, piriri, tchugu, tchugu, nhê. Tá me estranhando, Nero. Capitão Barbino, Samarica chegou. Samarica chegou. Samarica chegou. Samarica parteira. Luiz Gonzaga foi buscar a Samarica parteira lá no escafundão onde ela tava. Samarica bem tranquila e ele correndo lá. Essa música é uma das músicas clássicas aí de Luiz Gonzaga. Essa versão que a gente botou pra tocar, tá a música pela metade, porque ela é bem grande. Aí tem uma gravação que só vai até a metade da música, que é quando ele leva a Samarica até a casa. Tem uma versão ao vivo que que é de um show gravado dele no Rio de Janeiro, que aí ele conta tudo, né? Desse piriri, piriri, piriri. Samarica chega lá e realiza o parto. Aí ele vai narrando, né? Como Samarica vai buscar, pede pra fulano buscar água, pede pra fulano buscar o pano. E a mulher sofrendo lá de dor, sofrendo não, né? A mulher sentindo lá as contrações. E Samarica bem tranquila. Aí a gente começou esse bloco com essa música de Samarica pra jogar aqui, passar a bola aqui pra Cacá sobre esse tipo de parto, que é o parto tradicional, que é feito, sempre foi feito, com as parteiras tradicionais. Aí era pra pedir pra Catarina falar um pouquinho aqui pra gente sobre esse tipo de parto. Deixa eu falar um pouquinho de algumas diferenças que existem e alguns tipos de parto, né? Existe o parto hospitalar, que é aquele parto feito no hospital, que pode ser uma cesariana ou que pode ser um parto normal. E que são esses partos que a gente está tecendo aqui algumas críticas, né? E com o movimento de humanização do parto, vem trazendo outras formas de parto. Então, existe o parto humanizado hospitalar, que é esse parto que preza pelo respeito à mãe e ao bebê e que acontece no hospital, que busca fazer menos intervenções médicas para que haja mais saúde nesse momento do parto. Existe também o parto domiciliar planejado, que são as mães que escolhem ter o parto em casa, em vez de ter no hospital, por se sentirem mais seguras, mais acolhidas no ambiente doméstico do que no ambiente hospitalar. Existem pessoas que se sentem mais seguras no hospital. E existem pessoas que vão se sentir mais, mulheres, que vão se sentir mais seguras em casa. Então, é um direito da mulher escolher qual o local que vai fazer o seu parto. Existe também o parto tradicional, que são os partos feitos pelas parteiras tradicionais, que ainda é muito comum no interior dos estados, principalmente aqui norte e principalmente aqui nordeste e norte. As parteiras tradicionais ainda atuam em muitas comunidades onde o acesso à saúde é difícil, e elas têm um trabalho muito importante com as mulheres no campo. E Que é esse parto da Samarica, né? Por exemplo, né? Exatamente. Esse parto é diferente do parto humanizado que essa campanha da humanização do parto vem trazendo. Essas parteiras têm toda uma tradição, todo um ritual, toda uma forma de fazer esse parto que não necessariamente vão estar relacionadas com normas científicas que são utilizadas pelo parto humanizado. O parto humanizado, domiciliar, no caso, ele é feito por parteiras urbanas que são formadas em saúde, que são profissionais de saúde e que fazem uma capacitação de humanização do parto. O parto hospitalar é feito também por profissionais de saúde. Então, existem algumas diferenças e alguns tipos de parto, né? Mas o parto tradicional, ele também é seguro, também tem seu valor. Ele tem seu valor. Essa questão de ser seguro ou não ser seguro é bem complicado, né? Dentro dessa questão da forma tradicional de nascer. Por ser um parto baseado em tradições, em conhecimento populares e não em evidências científicas. Então, é uma questão muito mais complexa de se questionar a cientificidade de um conhecimento popular. É muito complicado de questionar isso, né? É muito difícil se estabelecer o que é seguro e o que é seguro. O que eu posso dizer é que o corpo da mulher é capaz de parir. A humanidade está aqui na Terra há milhões de anos e fazem anos que as mulheres parem. O corpo da mulher é capaz de parir. A natureza fez o corpo da mulher capaz de parir. A mulher não tem um corpo doente, não tem um corpo que não é adequado. Tudo vai ocorrer para que aquela mulher tenha um parto normal, seguro, eficiente. Então, a intervenção deve haver quando se é percebido que existe alguma necessidade de intervenção e que são poucos os casos em que há necessidade dessa intervenção. Ô, Catarina, eu lembrei aqui a gente conversando, tu falando que falou de parteira urbana, parteira tradicional, e tem parteiras tradicionais no mundo urbano também, né? Aqui na Várzea, por exemplo, tem algumas que são referência, até me foge do nome dela agora, acho que é Dona Prazeres, Dona Prazeres, né? Existem muitas parteiras ainda que fazem muitos trabalhos. O Centro Curumi aqui faz um trabalho muito importante aqui no Norte e Nordeste com essas parteiras tradicionais. De aglomerar essas parteiras, de fazerem levantamentos de quantas parteiras existem, onde elas atuam, quantos partos elas já fizeram. Eles também fazem capacitações com elas, sendo essa capacitação assim muito delicada, porque é muito importante em que haja uma união desses conhecimentos. O conhecimento popular, que vem há muito tempo fazendo os partos dessas mulheres, e o conhecimento científico. Então, já existe um trabalho dessas parteiras que vem se capacitando e continuam fazendo esse trabalho muito importante que elas têm, né? Voltando, no caso, ao parto de rotina, né? Vamos dizer o seguinte: depois do procedimento humanizado, em quantos dias a paciente estará apta a voltar à rotina diária, já que o parto cesáreo requer mais repouso? Posso repetir? Depois do procedimento humanizado, em quantos dias a paciente estará apta a voltar à rotina diária, já que o parto cesariano requer mais repouso? No parto normal, humanizado, no parto normal em geral, né? Sendo que a mulher não tenha sofrido nenhuma forma de violência e nenhuma intervenção que afete fisicamente essa mulher, né? Não, a mulher não tem necessidade de algum tempo de repouso. Quando o bebê nasce, a mulher já está apta a fazer qualquer atividade de rotina que ela faz. No momento que o bebê nasce, a mãe leva essa criança ao colo, abraça essa criança, a criança não é levada para longe dela, não é feito nenhum procedimento, nenhuma intervenção com essa criança. Assim que ela nasce, a criança precisa da mãe e é para ela que ela vai. No mesmo momento, a mãe abraça a criança. É muito comum que logo após isso a criança já mame, já alcance o peito da mãe, já mame, que é muito comum, por exemplo, em cesarianas, que a mãe e a criança tenham dificuldades na amamentação. Então, no parto humanizado é muito comum que logo após a criança já esteja mamando. E essa mulher, são muitos os relatos que no mesmo instante ela já volta às suas atividades, já recebe visitas, já cuida da criança, já volta a fazer tudo normal. A cesariana, não. Por ser um procedimento cirúrgico, a mãe precisa de um tempo de repouso, precisa de cuidados, precisa de ajuda para fazer alguns movimentos. Então, exige muito mais cuidado e delicadeza por ser um procedimento cirúrgico, por existir vários riscos de infecção, de inflamação. Então, é um processo que exige muito mais cuidado do que um parto normal. Ok, a gente está chegando aqui ao final do programa, aqui na Rádio Lama, 88.1 FM, Engenho do Meio, Roda de Fogo. Na internet é o dissonante.org, se você estiver nos ouvindo ao vivo na internet, Ou então, se estiver vendo a reprise postada lá no blog, que é o lama.noblogs.org. É, a gente vai chegando ao final desse programa e, para finalizar, queria perguntar a ti, Catarine, onde é que as mães, os pais, os interessados podem procurar mais informações, tanto em relação a essa questão da violência obstetrícia, quanto grupos de acompanhamento, quais seriam alguns dos caminhos possíveis que hoje estão à nossa mão? Aqui em Roda de Fogo tem o grupo de gestantes no posto de saúde ali na Cossigolf, que agora eu não lembro bem quais são os dias e os horários que tem o grupo de gestante, mas que vale a pena ir no posto. É, aqui no SIS também, aqui no Engenho do Meio, vai começar um grupo de yoga para gestantes, que também é muito importante. E existem vários grupos que fazem acompanhamento para gestantes, para o parceiro da gestante. E o grupo de parteira urbana também, que Tatiane Frank organiza, que capacita profissionais de saúde no parto humanizado. Eles atuam aqui em Roda de Fogo também, os profissionais fazem os partos domiciliares aqui de Roda de Fogo. E o que eu posso dizer para as mães, para as gestantes que estão ouvindo esse programa, que o que é muito importante nesse processo é a informação, que elas procurem informação. Hoje em dia é muito fácil acessar a internet, e que na internet existem vários sites que falam sobre parto, que trazem textos, artigos sobre parto normal, sobre parto cesariano, quais são os riscos, quais são as indicações. É muito importante que a mãe esteja informada para que ela conheça os seus direitos, para que ela saiba quais são os procedimentos que ela vai sofrer durante o processo do parto. Porque os profissionais de saúde, em sua maioria, não estão preparados para informar a mãe. Então, já que não há essa informação através dos profissionais de saúde, é importante que a mulher busque, vá atrás das informações para garantir a sua autonomia, para garantir um parto feliz, respeitoso e com um bebê saudável e com muito amor. Aí, só esclarecendo, o SIS é o Centro Integrado de Saúde, que fica aqui no Engenho do Meio, que é de onde a gente faz essa transmissão. Ele fica por trás da Associação de Servidores da Sudene, o Clube da Sudene, naquele prédio que é conhecido como Antigo Centro de Treinamento da Sudene. Fica aqui na rua Lindolfo Collor, número 65, que é onde vai começar esse grupo de yoga para gestantes, e vai ser um trabalho de yoga em família. Salvo engano, vai ser às quintas-feiras, mas aí mais informações você pode procurar aqui, de preferência pela manhã, no acolhimento. E para participar do grupo, você vem com encaminhamento de algum profissional de saúde. Você pode pedir essa informação na sua própria unidade de saúde, seja de Cidade das Palmeiras, seja de Roda de Fogo, as diversas que tem, né, em Roda de Fogo, a unidade de saúde de Engenho do Meio também. Você pedindo informação, o pessoal orienta. Inclusive, fica em cima para conseguir mais informações na unidade de saúde da família, onde você estiver fazendo o pré-natal. Estamos chegando ao fim com mais uma programação do Você com Flor. Estivemos aqui com a Catarine Guerra, né, nessa sala de bate-papo. Ela que é membro do grupo de narrativas de Nascer, que foi a nossa convidada de hoje. Eu te agradeço, Catarina, por tudo. Né? Obrigada a vocês pelo convite. Essas respostas muito eficazes que você nos deu. Né? E agradeço a vocês, ouvintes, por mais um Você com Flor. Bye, bye, gente. I love you.